Paulo Guarulhos, 360 autorizado, e eu sou o número 0 com a matéria, com a bomba 0. Primeira curva, nesse modo da pista número 7, primeira curva à direita, na São João 1 do Leia da Morte, 120 decimal 8 controle e 5220 2 pontos. Para 2010, na proa 055, emite dessa proa o localizador, 5009, aguarde você para a final. Missão 7. taxi, ataca o cheiro no site, é funcionário pronto. Chegada com 10-1, reporte de ponto da investida, lista do 009, e número de aproximação, 2-2-4. Autorizado a decolar, pista no 7, 070, grau 09. Vai interceptar a localização e efetuar o procedimento. enviado para o momento, eu falo que eu trago lá, que eu vou para a rua de controle, eu acho que não vai ser.

224 Rio Delta. Passarei 2224, 14, 00 graus, 099. Com localizado, passarei de 2224. pessoal da próxima para o táxi. Desça a manter na estátua da Ediona para 2010, a gente 009. 4062. Esse seja é em Duna. Fica atual para circular. Começar na 2017, prosseguir pouso de João. da Tati Solião, para ingresso e táxi via pista 1-7-3-5-1-7. Câmara 224, visual decolagem, pista 17, vento 070 graus, 109. Direita, rua 090, limite da proa, radial 3400 Salvador, ponte visual com campo, para modificação do J-77 para o Rogério da Vida. A proa 090 e a limite 340. Está modificando, já está no novo campo, processo por mim próprio. Então, mantendo o fim até 2010, reforço quando o visual vai ser no 7. Está fazendo a dúvida.